quero agonia, só quero alegria. Tô chegando sem... É pra sacudir. Não tinha música melhor. Subiu. A minha pista se joga, e o camarote se joga, e a minha galera se joga. Já é carnaval, estou no clima da pipoca, e o pai mandou. Você obedece, todo mundo desce, todo mundo desce, todo mundo desce, todo mundo desce, todo mundo desce, todo mundo desce, todo mundo desce. Semana foi puxada, tá ligado, eu te digo. O patrão já estressou, meu amor, já liberou. Antecedentes, o mural de Ibicoara. É para pra subir que tô feliz. Eu não quero agonia, só quero alegria. Tô chegando sem diz. Vai chegou. Vai chegou, sobe. Sobe no balanço. E a minha pista se joga, e o camarote se joga, e a minha galera se joga. Já é carnaval, estou no clima da pipoca, e o pai mandou. Bota no chão, vai. Galera de Salvador, meu amor. Bota no chão, vai. Joga o balancé, desse jeito. Sim. No chão, hey. No chão, hey. Todo mundo desce. Chegou, diz aí! Mãe, chegou! Chegou! Pá, chegou! Sobe, sobe!